André Costellanitz, Be My Love, The London Philharmonic, Volare e Raindrops Keep Falling on My Head. Rei Plus, fios e cabos elétricos. Rei Plus, tecnologia de ponta a ponta. 831-4299. Escala 951. Thank you. Maurice Mottier, Anônimo Veneziano. The String of Paris, Perhaps Love. Nelson Riddle, Lisboa Antiga. O ator Guilherme de Pádua e sua mulher Paula foram denunciados à justiça como autor e participante, respectivamente, do assassinato da atriz Daniela Pérez. Promotoria Pública determinou a prisão preventiva de Paula e o enquadramento do casal em homicídio duplamente qualificado. A pena pode ir de 12 a 30 anos. O juiz Gilmar Augusto Teixeira decide hoje se acata a denúncia. O primeiro depoimento em juízo sobre a morte de Daniela Pérez deverá acontecer no próximo dia 15. O julgamento poderá ocorrer no final de abril ou maio, caso não sejam colocados obstáculos pela defesa. Na denúncia, não entrou em discussão se o crime foi premeditado, o que poderá agravar ainda mais a condenação. 10 horas, 1 minuto. ZYD 900, 99,3 MHz, escala 99 FM, classe especial, 180 mil watts de potência. Emissora da Rádio Diário do Grande ABC Sociedade Anônima. Transmitindo da Avenida Paulista, 326, São Paulo, capital. Caixa postal 3131. Fone 289-4000. Richard Klederman and Shining Melody. 50 Guitars, Precious Until. Brian Daly, Once Upon a Summertime. Aos sábados à noite, a partir das 21 horas, você ouve pela Escala 99 FM, Chanson d'Amour. A ternura e o romantismo da canção francesa, com as melhores e mais famosas vozes e orquestras do mundo. Chanson d'Amour. Produção e apresentação, Monsieur Gilbert. Gentileza, Banco de Boston. Põe essa força para trabalhar por você. E Citroën, elegância e tecnologia do automóvel em grande estilo. Preciso viver bem dentro de um lar que seja feito por você. Já que você quer todo o conforto que merece, nós temos tudo pra você. Não é preciso procurar. Venha visitar o Atlântica Móveis e Decorações. Atlântica Móveis tem de tudo para decorar seu lar. Tem de tudo, qualquer que seja seu estilo. Atlântica Shopping, móveis e decorações. 7 lojas na Teodoro Sampaio e Fradique Coutinho. Atlântica Móveis é seu estilo. Qualquer que seja ele. O Jornal Diário do Grande ABC informa a previsão do tempo. Hoje, para todo o estado de São Paulo, a previsão é de tempo nublado, com chuvas em pontos isolados e períodos de melhoria. A máxima prevista para a capital é de 28 graus, litoral 29, interior 31 graus. No momento, estamos com 21 graus na capital. 10 horas 13 minutos. Thank you. Paul Weston, Cuban Love Song. Nilo Sérgio, Quereme Mucho. Fantastic Strings, Charade. Que tal esta sugestão bem brasileira do Mexilhão? Camarão na Moranga, com a assinatura Mexilhão. 13 de maio, 626, na Bela Vista. Criatividade, talento, tradição. Restaurante Mexilhão. Todos os dias, a partir das 14 horas, a escala 99 FM leva ao ar música de todos os tempos. Oferecimento JB Hair Scott Whiskey. Lousano, para quem é ligado em energia. Lousano Condutores Elétricos, conduzindo a energia para um novo século. 10 horas, 22 minutos. Thank you. Falso Papete, Love on the Rocks. Brancaster Studio, Letley. Persephone, Somewhere to Light, Up My Life. O Citibank apresenta sua nova linha de atendimento. Citifone Banking, às suas ordens. Você agora pode falar com o Citibank a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive sábado e domingo. É só ligar. Com o Citifone Banking, você tem uma equipe treinada para orientar a melhor forma de aplicar o seu dinheiro e movimentar a sua conta. Citifone Banking, 253-4466. Seu melhor atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Citibank, o primeiro nome em pessoa física. Fim de semana é sempre o mesmo nas lojas Ilustre. A Ilustre não fecha nunca e tem decoração personalizada. Ligue agora e comprove. 642622. A Ilustre fica aberta hoje até 7 da noite. De segunda a sexta até 10 da noite. E em móveis do mesmo padrão de qualidade, as 4 lojas Ilustre da Teodoro Sampaio cobrem qualquer oferta. Ilustre, decoração personalizada, a loja da placa amarela. Scala, 10:32. G.S.O. Poem, The Swing of Paris, Colored and S. Johnny Taupin, Adagio. Zimbo Trio de Gilberto Gil, Amor de Carnaval. Falso Papete, One Note Samba. Peter Nero, Samba de Verão. Harbor Light, Billy Vaughan. Something Better to Do. Bing McPack, Orquestra e Coro. Thank you. The Flutters, Henry Mancini. Frank Chexfield, Early Morning Rain. Weekend in the New England, Living Springs. 11:51. ZYD 900, 99,3 MHz, escala 99 FM, classe especial, 180.000 watts de potência, emissora da Rádio Diário do Grande ABC, Sociedade Anônima, transmitindo da Avenida Paulista, 326, São Paulo, capital, caixa postal 3131, fone 289-4000.